ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas desse sábado. Hoje no programa a gente vai ter aqui a participação por telefone da Carmen Helena, diretora do Departamento de Saúde, do museólogo e historiador Ivan Davi. Hoje também vou conversar com os organizadores da festa de Nossa Senhora Aparecida, que acontece agora no mês de outubro. Também tem a participação do professor de Hapkido, o Roberto Stamponi. E para começar o programa, para começar a história deste programa, tenho aqui mais uma vez a participação do pastor Samuel, da Igreja Batista Nova Filadélfia. Pastor Samuel, seja muito, muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, obrigado, Antônio Cláudio, obrigado a todos, um bom dia a todos. Realmente é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para a gente poder bater um papo. A alegria maior é minha. Sempre gosto muito de recebê-lo aqui no programa. É uma das igrejas que eu mais admiro aqui em Guaranés, é a sua igreja. Oh, obrigado. Pela juventude, pela jovialidade e por ser uma igreja que não está acomodada, né? Eu sinto que a igreja Nova Filadélfia nunca está acomodada. O que acontece lá? O que tem lá de diferente, pastor? Eu costumo dizer que quando a gente para, né, e fica sem se movimentar, a tendência nossa é de enferrujar. E aquilo que é enferrujado não funciona mais. Então a igreja tem que estar em movimento, a igreja não pode estar parada. A igreja parada, ela só cria poeira, né? E não é isso. Jesus, você vai ver Jesus na história de Jesus, o tempo todo ele está andando. Jesus, ele vai para cima e vai para baixo o tempo todo, né? E a igreja, ela tem que seguir essa tendência, tem que estar em movimento, tem que chamar a atenção do povo. Mas isso incomoda muito outras igrejas e muitas pessoas, não só outras igrejas, mas muita gente. Incomoda, né? Incomoda porque quando você vê uma pessoa... Isso eu não falo, eu não quero ser generalista, né? Generalizando tudo, mas a maioria das pessoas se incomoda com o sucesso das outras. Infelizmente, ao invés de ajudar, as pessoas querem jogar pedra e ver no chão, ver parado. Vocês lá tem cinema, tem teatro, tem festa junina, tem de tudo lá na igreja. Tem de tudo, a gente tem um repertório completo. Mas por que isso tudo? Isso, as pessoas às vezes não ficam assim, mas igreja fazendo festa junina, igreja apresentando cinema, o pessoal não reclama, não critica às vezes, sabe? Critica, mas eu tenho a seguinte opinião, na Bíblia ela não diz nada que não devemos fazer isso ou aquilo, né? Não fala nada que a gente não possa se alegrar. O povo de Deus é um povo alegre, né? Nós temos a alegria do Espírito Santo nas nossas vidas e nada melhor do que extravasar essa alegria. E como que a gente faz isso? Fazendo festa. E é claro, a festa ela serve para convidar as pessoas, né, para se alegrar conosco. Quando você faz uma festa, tipo aniversário, coisa assim, você chama os seus amigos para quê? Para se alegrar com você. Da mesma forma, a igreja ela chama as pessoas para se alegrar conosco a salvação em Jesus Cristo, né? Então o tema é só um algo a mais, né? A festa do sorvete, a festa da roça, teve de tudo, teve lá. Teve de tudo, né? O jantar italiano, todas essas coisas a gente faz para chamar as pessoas para se alegrar conosco. Mas quando vocês fazem essas festas, vocês sentem a presença de pessoas que não estão ali no grupo de vocês, no grupo costumeiro de toda semana? Sim, bastante. Aumenta então? Aumenta. Aumenta o número das pessoas que seguem a igreja? Aumenta, isso aumenta sim, com certeza, né? Mas é aquilo que que eu sempre falo na igreja, falo de púlpito mesmo, a nossa intenção não é encher a igreja, né? A intenção de Jesus nunca foi de ter um número grande de seguidores. Não, Jesus queria apenas que a palavra dele fosse disseminada, né? Então, quando você tem uma aglomeração de pessoas, é mais fácil você falar, dar uma mensagem, né? E a mensagem de Deus, ela deve ser levada às pessoas. Não precisa das pessoas estarem na igreja, né? Ali, agora vai fazer parte aqui, vamos fazer uma grande igreja, né? Uma igreja grande, não. Você tem que enviar a mensagem. E numa aglomeração de pessoas, nada melhor do que fazer isso. Hoje, quantas pessoas frequentam a Igreja Batista aqui de Guaranés, a Nova Filadélfia? A Igreja Nova Filadélfia, Batista Nova Filadélfia, ela tem uma um costume, né, de não contar membros. A gente não conta rol de membros, né? Então, eu sinceramente nunca parei pra contar. Pra ver mais ou menos. Mas uma média, sei lá, mais de 50, mais de 100 pessoas? Aí uma média, mais de quase chegam nas 100 pessoas. É. É um número muito bom, né? É um número bom. E essas pessoas são responsáveis por levar a mensagem que você passa todos os domingos, todo sábado. Quando que acontece as reuniões? É domingo, né? Às 7 horas da noite e terça-feira às 7:30. Por fazer tanta festa, assim, por fazer esses eventos, acaba meio que virando um clube meio que fechado, sabe? Ou não tem nada a ver? Não, inclusive eu falo bastante isso eu deixo bem claro, né? A igreja, ela não pode ser considerada como um clube. É. Né? Porque o clube, você vai lá, se diverte, vai embora sem responsabilidade nenhuma. Na igreja não, na igreja você tem as suas responsabilidades, né? E cada um tem que arcar com as responsabilidades que tem. Né? Nós temos ali vários ministérios, né? Por assim dizer, são pessoas que cuidam de determinadas áreas da igreja. Né? Existe o pessoal que cuida da assistência social, né? Que a gente mantém uma assistência social, levando ajuda a pessoas que precisam. Nós temos um ministério de casais, né? Que ajuda e auxiliam casais com problemas ou não. Né? Tem o ministério de mulheres, que só cuida de assuntos de mulheres, o ministério de homens, assuntos de homens, ministério infantil, né? Entre outros ministérios. Então, assim, todo mundo tem uma responsabilidade, né? E a nossa responsabilidade maior é com o reino de Deus. Nós temos a missão de levar essa palavra, de levar o conforto, né? De Jesus. Então, assim, num clube você não tem isso. Você só vai lá quando você, tipo, ó, tá fazendo calor, vou lá me refrescar e pronto. Tá tendo igreja, uma não. Festa, eu vou lá por causa da festa. É isso que vocês não querem. Isso que a gente não quer, né? É isso que faz a igreja ficar parada. É. Uma igreja que só pensa nisso, eu vou lá só por causa disso, por causa daquilo, é a igreja parada. Né? A igreja em movimento é uma igreja que ela se movimenta além das quatro paredes, né? A igreja não é só aquilo ali. A igreja somos nós, e a igreja nós fazemos ela em todo lugar. Sair das quatro paredes e ir até os confins da terra. Exatamente. Essa é a visão, né? Essa é a visão. Né? Essa é a visão de Jesus. É. Ele, quando ele estava ali em Jerusalém, falou pro povo, ele falou, ó, eu não quero que vocês fiquem aqui, né? Não é aqui o lugar de vocês. Vocês têm que sair daqui, ir para cidades vizinhas e pro fim do mundo, né? Pros confins da terra. E é isso que a gente procura fazer. Mas no seu íntimo, você acha que a igreja aqui de Guaranésia que você comanda consegue cumprir plenamente esse papel? Ou ainda tem muito para caminhar, muito para correr atrás? Eu gosto muito de uma frase, né? De Martin Luther King. Ele fala assim, não somos o que queremos ser, mas graças a Deus já não somos mais quem éramos. Então, assim, a igreja, de repente, ela está um pouco distante do ideal. Mas a gente não está estagnado lá atrás, pensando, o que que vamos fazer lá na frente? Não, a gente está caminhando. Quanto mais você caminha, mais próximo do objetivo você está. Né? Então, esse é o nosso objetivo. A gente, claro, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, não, hoje a gente está numa situação que realmente sonhamos. Não. Né? A nossa situação que a gente sonha realmente é chegar no céu. Né? Não chegamos ainda, então vamos continuar caminhando. Está na caminhada ainda, continua na caminhada. Na caminhada. O que vocês têm de eventos programados agora pro futuro, para esses próximos, mês de outubro? Porque tem dia da criança, eu sei que alguma coisa vai ter, né? A gente tem programado pro mês de outubro uma programação voltada para criança. Né? Esse mês é mês de congresso infantil, né? E junto do congresso infantil a gente faz um Kids Games, né? A gente já está fazendo, se não me engano, é o quinto Kids Games que a gente faz na cidade. Atividades infantis, educacionais, esporte, né? Que a gente geralmente usa ali a quadra aqui do SESG. Do SESG. Isso. Tá. Então, para esse mês tá programado isso. A gente vai estar divulgando depois, né? E convidando todo mundo, todas as crianças, principalmente as crianças, para estar se alegrando com a gente. A gente tá falando de festa, festa, festa. De repente, as pessoas que estão nos ouvindo ficam pensando, mas na igreja então só tem festa, não tem os momentos de reflexão também. Lógico, lógico. Claro, toda festa, né? Ela tem o seu momento de reflexão, né? Como você disse. Até na festa tem. Até na festa tem. Porque assim, a gente entende que nós estamos reunidos ali para festejar em nome de Jesus. Né? Então, uma coisa é colocado bem claro, né? A gente não está ali para fazer o oba-oba. Né? A gente está ali para se alegrar na presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus, tem que haver reverência. Né? A gente não pode também chegar de qualquer jeito, não. Existe a reverência. Então, sim, existe o momento da reflexão. Fora as festas, né? Nos nossos cultos dominicais, ou nos cultos na terça-feira, a palavra de Deus é levada com toda a seriedade, não que na festa não seja, né? Mas com toda a seriedade possível que a Bíblia exige de nós, que Deus exige de nós. Até eu nem quero passar essa imagem, de repente eu comecei falando errado, falando de festa, as pessoas podem ficar pensando nisso, né? Não, a igreja mas... é só festa, não tem nada a ver, gente. A igreja é extremamente séria, tem cultos toda terça, todo domingo. Todo domingo. E as festas acontecem em datas específicas. Eventualmente, né? Acontece. Mas senão o pessoal vai pensar, que a igreja só tem festa. Só tem festa. Não tem nada disso, gente. Eventos esporádicos como esse que você anunciou. Já tem a data do Kids Games? Rapaz, agora eu não... Mas depois não você passa, lembrar. No outro bloco a gente procura aí, você passa a data do Kid Games. A igreja hoje evangélica, ela está sendo, às vezes, muito criticada, o Sami, por algumas denominações religiosas aí, algumas outras igrejas que acabam extrapolando um pouquinho do seu papel. Infelizmente, a gente acaba ficando à sombra dessas igrejas, né? Porque o pessoal rotula tudo da mesma forma. Evangélico é o cara que explora isso e tudo mais. Não tem muito disso? O ser humano, ele tem aquela mania, desculpa falar assim, mas aquela mania besta, né? De generalizar as coisas. Né? Na cabeça do ser humano, todo político é ladrão. Sim. Né? Na cabeça do ser humano, todo padre é pedófilo. É. Todo pastor é ladrão. Então, é enganador. Então, é mania do ser humano fazer isso, né? Infelizmente nós não estamos livres disso. O que muitas pessoas às vezes fazem lá fora, esses telepastores, né? São pastores de televisão. Então, tem muitos, né? Hoje tem muito. Fazem lá e acaba sobrando pra gente. A gente acaba ficando à sombra deles. Mas eu posso garantir pra você que o evangelho que a gente prega, o evangelho que a gente segue, né? Não tem nada a ver com o evangelho desses camaradas, né? Existe uma linha tênue, né, que separa muitas vezes uma coisa de outra, mas nesse caso essa linha não é nada tênue, né? É uma linha bem espessa. Pro pessoal saber bem a diferença, né? Mas a igreja de vocês, ela não utiliza televisão, não utiliza meio de comunicação para chegar até onde o fiel está? Bom, existem algumas igrejas Batista Nova Filadélfia que essas tem um pouco mais de recurso e acaba usando, sim, o recurso da TV e do rádio, né? Principalmente do rádio. Mas aqui em Guaranésia a gente por enquanto, tá usando só a internet, né? Que é o Facebook, Instagram, as redes sociais, né? Que é hoje eu posso dizer assim que as pessoas estão se desligando. Hoje a nossa vida, o nosso mundo hoje, as pessoas estão se desligando do rádio, da TV e se voltando pro celular, pro tablet. Cada vez mais virtual. Né? E a gente vê aí essas grandes empresas, elas estão investindo muito alto nesse tipo de comunicação. Né? Então, para a gente poder alcançar, principalmente o nosso povo aqui, as pessoas de Guaranésia, a gente usa bem o Facebook, usa o Instagram, o WhatsApp. Então, são coisas que a gente tem usado bastante. É uma igreja moderna. É uma igreja moderna. Bem moderna. A gente até conversava fora do ar aqui sobre isso, né? Isso. A impressão que passa isso, que a igreja Batista Nova Filadélfia utiliza bem esse lado, esses recursos, né, que estão à disposição. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Né? Assim como o rádio foi bem utilizado no passado, né? Eu me lembro que quando mais jovem, a igreja ela lutava para ter um programa de rádio, né? Um programa de TV. Hoje isso se tornou mais acessível, né? Hoje a igreja ela simplesmente pode alugar um horário, um espaço numa rádio, se tiver recurso, numa televisão, né? Mas hoje as coisas mudaram. Hoje o negócio está mais para a internet, está mais conectado, né? Então a gente tem que sim seguir essa tendência, né? É algo lícito isso, não tem nada de errado falar, puxa, mas internet é uma coisa boa. Eu falo o seguinte, a internet é bom, né? Agora, existem pessoas que a usa de maneira errada. Isso... O problema é quem está atrás do teclado, né? Exatamente. Quem está mexendo no teclado que às vezes não seja bem intencionado. É a consciência, né? É a consciência da pessoa. Ô Sami, outra coisa que eu gostaria de levantar com você aqui no programa, até a gente vai falar daqui a pouquinho, né, sobre o conselho de pastores, a última vez que você esteve aqui no programa foi para falar sobre a marcha para Jesus. Isso. Eu acho que sim, foi isso. Foi, né? Foi isso mesmo. Dois anos atrás você esteve aqui para falar sobre a marcha para Jesus. Esse ano não aconteceu a marcha para Jesus. Não. O que, que aconteceu? Por que, que não houve a marcha para Jesus? Vocês receberam o convite, não receberam o convite? Como é que foi a história? Na verdade, me conte a sua versão, por favor. O Conselho de Pastores, ele, desde aquela data, ele está inativo, né? Digamos assim. Então, só houve uma reunião para apresentar, só isso? A gente trabalhou com o Conselho de Pastores. Se não me engano, acho que até 2 anos, né? A gente teve uma eleição. A formação, depois mais uma eleição. E talvez pela ocupação, né, de cada um, a gente não se reuniu mais, né, e ficou inativo. Não que isso venha falar, está extinto, não. Ainda tem. Ele existe. Ele existe, né? Só que não está atuando. Na verdade, quando a gente colocou o Conselho de Pastores, a nossa ideia era de que houvesse uma adesão maciça, né, dos pastores. E não ocorreu, né? A verdade é essa. Por quê, Santos? Talvez, Antônio Cláudio, por diferença de pensamento. Né, qual é o pensamento de vocês? O nosso pensamento é de unir, de fazer união, né, ter união de todos os pastores. Só que, infelizmente, esse não é o pensamento de todos eles. Né, uma pequena parte. E a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. Né? Se a gente quer realmente mudar alguma coisa, se a gente quer fazer um movimento, a gente tem que estar unido como um povo, né? E se não tiver, infelizmente, a gente, 3, 4 pessoas não vão conseguir mudar nada. Foi diminuindo o número de pastores no conselho até paralisar até que a gente parou as atividades. E claro, a gente está aberto, sim, a adesões, a conversa, né? Vamos conversar com o pessoal, quem quiser realmente se associar ao conselho, né? E a questão da marcha, da última vez que teve, a prefeitura assim nos procurou falando do show da Ludmilla, né? Ludmilla Ferber, e a gente fez então um movimento para ter a marcha. Esse ano não aconteceu isso, né? Claro, não tô também fazendo igual lá no grupo, lá jogando a culpa aqui ou ali, não, né? Eu puxo essa culpa para nós. Né? Nós, como evangélicos, como interessados, né? A gente não foi, não procurou, ó, vamos também fazer. Não foram atrás. Vamos lá, vamos. Então, por quê? Aquilo que eu falei mesmo no grupo lá e volto a falar, não houve união. Sem união a gente não consegue fazer nada. Hoje, quantas igrejas? Você tem uma ideia de quantas igrejas evangélicas existem aqui em Guaranésia? Quantos pastores? Não tenho. Até a última vez que a gente fez para fazer uma reunião do conselho, a gente distribuiu, acho que, se não me engano, foram 18 cartas. 18 cartas, para 18 pastores. 18 pastores. Hoje, 2 anos depois, eu acredito que esse número cresceu. Né? Por que é tão difícil unir o povo de Deus que tem os mesmos ideais, as mesmas ideias? É assim, ó, eu posso falar para você, responder isso para você de uma forma bem simples, acho que todo mundo vai entender. Né? Por exemplo, O que um povo quer para sua nação? Né? Quer o bem-estar, quer desenvolvimento, quer tudo isso. Né? E por que não existe um só partido? Né? Não, porque eles pensam diferente. Né? O PMDB pensa diferente do PSDB, que pensa diferente do PT, que pensa diferente do PSOL, que pensa diferente de qualquer outro. Né? São aglomerações. Mas eles têm o mesmo ideal, né? Que é o bem da nação, pelo menos é para ser assim. Deveria ser assim. Que é o bem da nação. Porém, cada um tem a sua linha de raciocínio. A igreja é da mesma forma. Né? Cada um tem o seu pensamento em relação, principalmente, a esse tipo de união. Você não tem muito de vaidade também? Vamos ser sinceros nessa questão. Tem muita vaidade? Acaba também tendo, né? Acaba tendo. Tem estrelas que querem brilhar mais do que as outras. Não deveria ser assim, principalmente nesse mundo, né? Não deveria, mas questão aí dos evangélicos, né? Mas a gente vai ver que, se você for parar para pensar, até ali no círculo mesmo de Jesus, né, há quase 2000 anos atrás, existia isso. Né? Um apóstolo querendo ser mais vaidoso que o outro. Existe até lá na Bíblia uma passagem que 2 apóstolos chegaram para ele. Né? A mãe chegou e falou: Senhor, que no dia lá, quando o senhor estiver lá em cima, né, reserva um lugar para meus filhos, um ao lado, outro do outro lado do Senhor, né? Então assim, existia já nessa época pessoas que querem, assim como desde que mundo é mundo, né? As pessoas querem se... Ser humano é muito complicado. Querem se aparecer. Samuel, vou fazer um intervalinho comercial, a gente volta esse bate-papo aqui que a gente está tendo hoje com o pastor Samuel da Igreja Batista Nova Filadélfia. Só quero lembrar que eu convidei aqui o pastor Igor, inclusive foi o pastor Igor, né, quem pediu espaço aqui no programa para falar sobre a marcha para Jesus, para falar sobre o conselho, mas ontem ele me enviou mensagem dizendo que não poderia estar no programa. Convidei também o pastor Walter, que já tinha um outro compromisso, o pastor Cruvinel, né, da Igreja Palavra Viva, né, também tinha um outro compromisso para esse sábado, e convidei também o pastor Pereira, que também tinha outro compromisso para este sábado e para este horário. Vou fazer um intervalo comercial e volto já já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Tô tendo aqui o prazer de conversar hoje com o pastor Samuel da Igreja Batista Nova Filadélfia. Pastor, você já recebeu a data, né? Do Kids Games. Recebi aqui. Acontece o Kids Games, acontece dia 22 de outubro, às 15 horas. Sabadão, né? Sabadão. No SESG, né? No SESG. SESG aqui. Tomara, né? A gente vai, não pediu ainda a autorização deles lá, a gente vai estar conversando com isso. Ah, com eles, com certeza. Lá o pessoal é gente finíssima e sabe da credibilidade, da seriedade de vocês. Não, eles vai ter problema. Nunca nos negaram, nunca nos negaram, e a gente realmente sempre foi bem tratado lá por eles. O Anezinho, a turma toda lá, né? Vai, com certeza vai dar tudo certo, e a gente vai anunciar aqui quando chegar no dia mais próximo, lá dia 22 de outubro, então. Isso. Tem Kid Games a partir das 3 da tarde. Isso, só uma correção, mais uma correção aqui, foi Soraya Moraes. Soraya Moraes. A cantora que veio na marcha. Nós dois equivocamos aqui, eu também achei que fosse Ludmilla. Foi a Soraya, né? Soraya Moraes, grande cantora também. Esse mundo gospel tem muita gente, né? Muitos cantores aí que viraram estrelas, né? Acabaram virando estrelas, sim. É meio errado isso? Você concorda com Lázaro, Regis Danese, e todos esses nomes aí que acabaram virando estrelas realmente da música? Eu acho assim. Saíram até daquela linha tênue que você isso. fala, né? Eu acho que quando o sucesso, né, por assim dizer, extrapola, sobe a cabeça, isso não é só o evangélico, né? Qualquer um outro artista já não é bom. Né? Então... Mas por ser evangélico é pior ainda? O pecado se torna pior? Acaba sendo pior, né? Porque é conhecedor da palavra e sabe que Jesus em nenhum momento ele procurou a fama. Né? É interessante ver que Jesus muitas vezes ele fez as curas, né? E falar pro pessoal, não fala para ninguém, né? Não precisa falar. Né? Então, aí. E hoje a gente vê as pessoas fazendo as coisas, tudo, né? As luzes. Querendo se mostrar. Chamando os holofotes para si, isso realmente é. Eu posso dizer uma palavra aqui, alguém pode até achar meio forte demais, mas isso é abominável. E a gente vê cada dia mais. Sam, infelizmente a gente tá falando de cantores, mas isso serve para nós, seres humanos. Cada dia mais parece que a gente tá querendo se mostrar mais pro outro, né? Sim. A gente deixou de preocupar com nós mesmos, estamos muito mais preocupados em mostrar o nosso eu exterior para os outros, né? Vivendo um personagem. É a busca do eu, né? Aquela coisa assim, um alimento do eu. Infelizmente, a gente vive um período meio conturbado da história da humanidade. Onde a gente está sendo muito egoísta. A gente só olha para nós mesmos e tudo é para mim, tudo sou eu, né? E a gente acaba esquecendo do nosso próximo. Aí a gente vê, por exemplo, quando você lançou lá no grupo lá ajuda para aquela senhora, né? Dona Joana, e a gente vê as pessoas aplaudindo e tal. Eu fico pensando assim, poxa, não era para ser assim, né? Não era para ser assim. Algo bom devia ser corriqueiro na nossa vida. Mas a mesma coisa, parece algo fora do normal, né? Quando você fala, vou ajudar fulano, o pessoal fala, muito bom, é isso mesmo. Mas por quê? Isso não era pra ser algo assim tão maravilhoso, tão espantoso, né? Era pra ser o nosso dia a dia, o nosso corriqueiro. né, ajudar as pessoas. Eu acho até que nem era para acontecer esse tipo, né, de lançar esse tipo de ajuda, era para ser normal do vizinho ajudar, exatamente, né? Não, exatamente, que os vizinhos não estejam ajudando, mas de toda a comunidade, né? Eu não tô falando isso, claro, criticando o que você fez ou o que outras pessoas fazem, entendi, de maneira alguma. Perfeitamente. Eu só acho que não poderia ter chegado a esse ponto, onde você faz, dá ajuda para uma pessoa e você é tido como um herói. Infelizmente isso tem acontecido e não é o meu caso, graças a Deus, mas muita gente se utiliza disso, né? Se utiliza. Isso, o ser humano é uma coisa incrível. Como eu disse, é muito complicado, né? Mas isso é bíblico, sabe? A gente tá chegando no final dos tempos mesmo ou não tem nada a ver? Jesus, ele falou o seguinte, ele disse assim que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? Então, hoje o que a gente vê? A gente vê muito falta de amor. Né? Não só amor em si mesmo, mas o amor ao próximo também. Isso tem se esfriado. As pessoas estão cada vez mais insensíveis. Né? Hoje você conversa com a pessoa e a pessoa, você não vê na pessoa assim, aquele sentimento de amor pelo próximo, aquele sentimento de amor por si mesmo. Né? E olha, eu até parei de assistir jornal, parei de ler os noticiários, porque o que você vê é só desgraça. Só desgraça. É pai matando filho, filho matando pai, mãe matando os filhos e tal, e abandonando. E, infelizmente, a gente vê o cumprimento bíblico. Jesus disse que o amor esfriaria, né? E, infelizmente, a gente tá chegando nessa calamidade. É isso que tá acontecendo. É isso que tá Mas acontecendo. A gente consegue reverter isso? Você acha que não? Reverter? Eu acho que não. Né? Não é uma coisa que você vai conseguir reverter. Mas você pode amenizar os efeitos. Você entendeu? Então, uma mudança, ela começa como? Começa com a própria pessoa. Se eu quero mudar o mundo, né, eu tenho que pelo menos mudar a mim mesmo primeiro. Sim. Né, então, é aquela grande sacada, é você fazer a sua parte. Né? Não ficar esperando que o próximo faça. Não, eu vou esperar que você faça primeiro para depois eu fazer. Não, eu tenho que fazer. Né? Se eu quero mudar alguma coisa, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que começar por mim. Então, indo nessa linha de raciocínio, hoje está faltando atitude também das pessoas. Atitude. Está faltando atitude. Existe muito blá blá blá, muito mimimi, como se diz, para pouca ação. Né? Hoje a gente vê muito aí no grupo mesmo do Expresso, né? As pessoas falam muito. Hoje o que está mais falando é sobre política. Né? E fala muito de política, porque fulano de tal, porque as pessoas chegam até a se engalfiar por causa de política, mas ninguém faz nada. Né? Aí fica aquela coisa lá, até de, eu vou votar nulo, porque se votar nulo, a eleição vai. Cara, isso é uma grande existe. Mentira, não existe. Isso não existe. Votar nulo não acontece nada. Se tiver um voto, aquele que votou, ganhou. Né? Ganhou. Então, assim, votar nulo, votar em branco, não é atitude. Né? Isso não é atitude, isso não é protesto. Quer protestar? Vota no candidato certo. Ah, mas nenhum presta. Não, presta sim. Né? Presta, é só você escolher certo. Né? Então, assim, falta atitude no ser humano para querer mudar as coisas. A pessoa tem que ter essa atitude. Infelizmente, a gente sente cada dia mais que as pessoas não têm isso, né? Não tem amor ao próximo, não tem amor a si próprio, né? Isso. E falta muito desta atitude. Isso é pregado sempre, né, na Igreja Batista, para as novas pessoas que vão até a Igreja Batista, que vão pela primeira vez. A pessoa já sente essa diferença logo de cara? Sim, eu procuro sempre estar trazendo a realidade como base das minhas pregações. Né? Eu sempre pego algo do cotidiano, sempre pego um filme em evidência, né? Tal, uma coisa assim do nosso dia a dia, para trazer realmente essas reflexões. Porque a gente precisa. O ser humano, ele é um ser cômodo. Nós nos acomodamos muito fácil. Né? Se alguma coisa está indo bem para você, pronto, você senta ali e acabou. Né? Então, muitas vezes, isso acaba gerando. O comodismo acaba gerando problemas para a gente. Então, precisa de alguém vir e trazer uma reflexão sobre aquilo lá para que você possa sair desse comodismo. Né? E é isso que a gente busca sempre fazer nas pregações, na nossa linha de pensamento. Quem entrar na igreja e assistir uma das pregações vai perceber logo de cara que a nossa tendência é de fazer movimento. Sam, essa é uma linha que é de todas as igrejas batistas Nova Filadélfia. Se a gente for na igreja de Guaxupé vai ser a mesma coisa. Se a gente for na igreja lá do Rio Branco, no Acre, vai ser a mesma coisa. Ou cada igreja segue uma linha? Porque eu estava até comentando com você antes de a gente começar o programa, que hoje eu procurei um site oficial, a matriz, e não existe. Não existe. A verdade, sim, a gente segue uma linha, uma Deus, ele faz as coisas tudo direito, mas né? Mas que linha? É, quem mostrou essa linha pra vocês? Então, é o que eu tô falando, vou falar. Deus, ele faz as coisas tudo direito. Ele traz pessoas que têm a mesma linha de raciocínio. Pessoas que estudaram a Bíblia, pessoas que conseguiram tirar da Bíblia, extrair da Bíblia realmente a verdade e seguir aquilo. Né? Eu não tô dizendo também que as outras linhas de raciocínio são erradas e a minha é certa. Não, ninguém é dono da certeza absoluta. Ninguém é dono da verdade. A Bíblia, na verdade, ela é interpretativa. É. Se não fosse assim, Deus mesmo, ele mesmo citaria a Bíblia para nós. É. Né? Então, ele nos deu para que a gente pudesse interpretar. É, então, a gente tirou essa linha da Bíblia mesmo. Né? Então, tanto eu aqui em Guaranésia, quanto o pastor Marcos, né, em Guaxupé, quanto o pastor Hélio André, no Rio de Janeiro. Então, mas vocês respondem a alguém? Não. A igreja, toda e qualquer igreja batista na Filadélfia que for organizada e aberta, ela se torna independente. Né? Existe, claro, falar assim, qual foi a primeira? A primeira começou assim, lá no Rio de Janeiro, com o pastor Eli, né? E a partir dali, né, da igreja dele, começou a sair os... Foi se espalhando pelo Brasil. Os missionários, por assim dizer, tá, para levar a igreja. Aqui veio o pastor Marcos, ele saiu da igreja do pastor Hélio André, né? Fica no Grande Rio, e veio para Guaxupé, né? Onde ele implantou a igreja há uns 10 anos atrás. Hoje ele tá em Guaxupé ainda? Tá em Guaxupé. É, continua em Guaxupé. E depois, 2 anos depois de organizar a igreja em Guaxupé, né, ele veio para Guaranésia. E aí colocou você aqui como responsável. Isso. Mas então existe pelo menos essa linha, né? É, a gente tem assim. Por exemplo, não é qualquer um que pode chegar em Arceburgo, por exemplo, não sei se lá tem a igreja, e montar a igreja lá. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É. É claro, existe toda uma organização, né? Jurídica em relação a isso. É, tem que partir, sim, de um corpo. Né? A igreja, ela tem que sair de um corpo. Você não pode simplesmente chegar, nascer ali, tipo, uma fertilização in vitro. É, né? De repente, sei lá, um pastor de outra igreja sai daquela igreja, não, vou montar a Igreja Batista Nova Filadélfia aqui na minha cidade. Isso não existe. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não. Ainda bem, né? Porque senão... É, quando a gente fala assim que a igreja é independente, não tem aquela coisa de sede, é que a gente não responde a uma igreja matriz, né? Eu não respondo como a igreja de Guaxupé como minha matriz, né? Ela é minha co-irmã. É, a igreja nossa, que o pastor Marcos saiu lá do Rio de Janeiro, também ele não responde para ela como igreja matriz. É, então, não tem esse tipo de organização, não tem. Você sempre foi evangélico a vida toda ou não? Não, não. Você já participou de outras igrejas evangélicas? Eu tive uma época na minha vida de, por assim dizer, de peregrinação. Eu passei... Por todas elas. Várias, até mim... Até como eu falei para você, a gente estuda e chega ao conhecimento da verdade, né? Então, eu passei por algumas, né, e o conhecimento da Bíblia, o estudo da Bíblia acabou me trazendo para hoje. A estrutura da Igreja Batista na Filadélfia, de não ter uma sede, talvez não prejudique o crescimento dela? Não, de maneira alguma. Você acha que não? Não, isso é até benéfico. Você acha melhor? É, eu acho melhor. Eu acho melhor porque o fato da igreja ser independente, né, você não precisa ficar aquela coisa assim, de ficar pedindo bênção para fazer alguma coisa ou para querer mudar alguma coisa, não. Então você senta com o seu conselho, nós temos o nosso conselho aqui na igreja, a gente senta com o nosso conselho, com o nosso ministério ali, a gente mesmo decide o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai mudar. Então, mas vamos usar a igreja lá do Rio Branco, no ar, que está longe da gente, se a gente for lá na igreja, a linha de raciocínio do pastor lá vai ser praticamente a mesma, as ações, essa jovialidade que eu falei no começo também vai existir lá. Sim, vai existir. Ou lá vai ser completamente diferente, de repente só tem uma turma da terceira idade lá. Eu não estou também querendo dizer assim que a gente segue exatamente a risca, não, existe pontos diferentes, discordantes. Sim. Né? Existe pontos discordantes, mas é isso que faz a Igreja Batista na Filadélfia diferente, né? Porque os nossos pontos de discordância são pequenos, são mínimos. Né? Se a gente for ver em relação a outras igrejas, entre nós, o nosso ponto discordante é mínimo. Né? Então, mais a linha, a jovialidade, a tendência a fazer movimentos, tá sempre alegre, sempre para frente, é a mesma. Isso lá tanto lugar, em qualquer lugar, até lá na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Filadélfia, nos Estados Unidos, vai ser a mesma coisa. Começou lá? Não, começou aqui. Começou no Brasil? No Rio de Janeiro. Por que o nome Filadélfia? Filadélfia, ela traz a menção do livro de Apocalipse, né? Quando João escreve ali as sete cartas, né? E uma das cartas chama a igreja de Filadélfia, né? Que é uma igreja alegre, é uma igreja onde estava a presença de Deus. A partir daí veio o nome, então, a Igreja Batista Nova, Filadélfia, que aqui em Guaranésia fica na rua Cardeal Carmelo, né? Cardeal Carmelo, número 1525. A gente tá mudando, né? A gente tá mudando, a gente tá voltando ali pra Rua do Comércio, né? Número... Você tá pior que eu, você tá esquecendo tudo. Tô difícil, a tá idade, difícil. Viu? A idade vai chegando. Mas vai ser na Rua do Comércio, então. Onde era a antiga academia do Adriano e da Adriana. Tá, onde era a Malhação, a academia. Isso, vai ser ali naquele... Mas vai ser agora, por esses dias, essa mudança ou não? Próxima semana a gente próxima já tá... Próxima semana já vai estar por lá, então. Já tá por lá. Ah, beleza. Sam, adorei a participação, como sempre, sua aqui no programa, show de bola. Lamento que os outros pastores não puderem aceitar o convite, não estarem aqui presente, mas a sua participação aqui engrandeceu e muito essa edição do programa. Muito obrigado, viu, Sam? Sucesso na Igreja Batista Nova Filadélfia. Obrigado, Antônio Cláudio, obrigado a todos os ouvintes. Para mim também é uma alegria, né? Eu sempre gosto de vir aqui poder conversar com você, deixar público, né, aquilo que a gente faz. Muitas vezes as pessoas não conhecem ou se assustam, a igreja, né? A igreja já deixa aquela coisa, né? Mas é bom vir aqui poder falar, olha, nós somos uma igreja aberta, né? Aberta como assim, né? Não somos um círculo fechado, né? Outro dia eu lembro que alguém falou assim: ah, essa igreja aí é só igreja de rico, olha o tanto de carro que tem aí. Mas não é assim, né? Não é assim. A igreja, ela é aberta a todos quantos queiram visitar, todos quantos queiram conhecer, né? A gente tá aberto ali para todo mundo. É que a igreja me parece assim ser tão unida que às vezes passa essa impressão, acaba virando um clube, foi o que eu te perguntei, né? Esse é um clube ali, porque só, né? Um clube da Luluzinha mesmo, né? A turminha ali da Igreja Batista Nova Filadélfia, né? Mas não é nada disso. Ó, a Carla De Lourenço tá dando os parabéns pra você, excelente entrevista e aplausos pra você aqui. Obrigado. O Júlio Souza também tá te parabenizando, viu? Obrigado a todos, né? Antônio Cláudio, mais uma vez eu agradeço a participação aqui, né? E quero deixar meu abraço também a toda a família Nova Filadélfia, ao povo do DNA Filadélfia aí, né? E agradecer a todos os ouvintes aí, que a todos de Guaranésia que tem realmente nos respeitado, né? Porque o respeito ele é primordial. Eu acho que mais que tudo o respeito pela igreja, seja a igreja evangélica ou não, né, deve acontecer no ser humano. Então o respeito à crença, né? Vivemos um país laico, né, como o pessoal costuma dizer lá no grupo lá do Expert, é um país laico, né? Então esse direito nos dá o direito de ser quem nós somos e crer no que nós queremos crer, né? Mas o respeito, acima de tudo, é o que mais vale a pena. O respeito cabe em qualquer lugar, né, Samir? Um abraço pra você, meu amigo. Obrigado, vamos fazer abraço. Um intervalinho comercial e voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.